isso nunca foi segredo. Te vendem remédio, plano de vida, especulando com seus medos. Nos livros sagrados já tava escrito há muito tempo qual vai ser a desse enredo até o final. O mundo panela de pressão. O mundo, várias tensões, várias situações. O mundo panela de pressão. Que tá, as coisas do jeito que tá. O mundo do jeito que é, as coisas do jeito que são. Pra desistir é muito fácil. Joga a toalha, vende a bandeira e corre pro abraço. Vai, o monstro é grande sim, mas não é invencível. Pois esse império é artigo perecível. Independente disso, faço o que tu acredita. Pois o mundo fica mudo a cada alma que abdica de si. O mundo, panela de pressão. O mundo, panelinha de pressão. O mundo, panela de pressão. Várias missões, várias situações. O mundo, panela de pressão. O mundo, panelinha de pressão. O mundo, panela de pressão. O mundo, panela de pressão. Várias situações, várias tensões, amontoadas como grãos de milho. Avião fora da rota, trem fora do trilho. O mundo, panela de pressão. Várias situações, várias missões, amontoadas como grãos de milho, pipocando pelos quatro cantos do planeta. O mundo,